CDs do Pará. Me diz por quê? o fim de tudo. Manda os brontes, a maior referência em Melody. Sei que é difícil entender, mas é meu coração que pediu meu bem pra deixar você. DJ Gina, o insuperável. Mas ainda ama ela e chora por ela. E chora. Turbão. Fazer melhor assim, não tá dando mais certo. Não. Qui dit taf, te dit étude. Qui dit argent, dépense. Qui dit crédit, créance. Qui dit dette, c'est l'huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, il est gosse. Qui dit toujours, il dit boss. Qui dit proche, il dit deuil. Car les problèmes viennent pas seuls. Qui dit crise, c'est l'immonde. Qui dit famine, dit tiers monde. Qui dit fatigue, il réveille. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. DJ Igor Produções de Castanhal, sacudindo a concorrência. E aí, gostou? É DJ Clayson Show. Mais que um nome, uma marca. Les problèmes, gagne la musique, ça te prend les filles, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors j'en... Você sabe qual é o som que bate pesado? Turbão, muito bem! O maior sucesso em Tecno Melody! É no passinho, no pop, vai no passinho, no pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vem com a família, dali Renan. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! O pop na pancadinha, pancadão, bate na palma da mão, quero ver sair do chão. O Didi Alice Judi na pancadinha, pancadão, bate na palma da mão, quero ver sair do chão. O Didi Alice Judi, pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Alice Juninho, Alice Juninho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. No pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. Ah.

paixão. Não quero mais você, vem te entender. Eu já tô em outra, tô no super dinâmico. Super dinâmico, o mega preferido do Pará. Tudo tem um limite, o meu acabou. Tô livre pra amar alguém que também me ama. Também me ama, e também me ama. Leia, batidão, a nova sensação do Pará. DJ Elias, batidão. Turbão, turbão, turbão, turbão, turbão, turbão, turbão, o som que bate pesado. Hoje eu sinto a falta de você, amor. Hoje eu sinto a falta de você, amor. Volta pra mim, me dá mais uma chance. Volta pra mim, me dá mais uma chance. Foi só um lance, nada de romance. Eu te amo, tudo que aconteceu. Foi só um lance, nada de romance. Eu te amo. Volta pra mim, me dá mais uma chance. Volta pra mim, me dá mais uma chance. Meu amor, me dá mais uma chance. Meu amor, mais uma chance. O sucesso absoluto DJ Betinho Isabelense. Renan, Renan, Renan, Renan, Renan. Hoje eu sinto a falta de você, amor. Hoje eu sinto a falta de você, amor. Volta pra mim, me dá mais uma chance. Volta pra mim, me dá mais uma chance. É o Turbão, e aí, vai encarar? Faz o T! Faz o T de Turbão. Renan Costa, Renan Costa. Sorry. Ultra Turbão. Turbão. Aparelhagem do Pará. Banda Tribal. Banda 007. Yeah. Vitor.